Oi. Alô. Ih, o som do bagulho veio... Horror. Pra mim veio legal. Vem ruim? Deixa eu desligar a coisa aqui. Tá com a coisa ligada, Douglas? Ih, acho que sim. Desculpa. É, foi mal. Eu nem sei que coisa que é, né? Tá com alguma coisa ligada. Torre dele aberto. É claro, mas deixa pra lá. Ele é um câncer, cara. Se o computador tá ligado, ele tá com o torrent ligado, cara. Ai. Tá bom, então. É bom, né, gravar um podcast e desligar. Nice to do you, punk. When you have to shoot, shoot, don't talk. Here's Johnny. Watch out, they don't take. Spam, spam, spam, and spam. Shut your fucking face. Yippee-ki-yay, motherfucker. You talking to me? You talking to me? Everyone! I am your father. Você está ouvindo o Bate-Papo na Masmorra, do site cinemasmorra.com.br. Mais uma vez gravando o último BPM do ano de 2012. Eu não vim sozinha pra esse bate-papo aqui, eu sempre venho muita boa companhia. Tô aqui com os amigos Bruno Gunter, do Podtrash. Tudo bem, Bruno? Horror, tudo bem, tudo bem. Horror, querido. Com o irmão dele, que é o exumador, o Douglas. Tudo bom, Douglas? Sou eu, desespero total. último do ano até o mundo acabar, né? Não sei, gente. Não sabe. Porque só sai depois da previsão que do mundo lá quer. Pode ser que a gente esteja falando no futuro, entendeu? Alguém encontrou meu HD, entendeu? Babaquice, né? Alguém encontrou meu HD perdido e tinha esse áudio. Então, olá, nós morremos. Um abraço. Tenha uma boa vida. Ou não, né? Ai, vamos continuar. Também estamos aqui com o nosso amigo Bruno Costa, que é do Cinéfilos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, pessoal. E aí, tranquilo? Tranquilos. Tranquilidade. Vamos falar sobre filmes? Isso é muito bom. Sim, claro. E com o um amigo lá, o Alexandre, o Pimp Mal, que odeia feministas. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. E eu vou trazer aqui um filme bem macho, bastante testosterona também pra falar aí. É isso aí. E o querido Marcos, né, que é o parceiro aqui do Cinemasmorra. Tudo bem contigo, Marcos? Tudo certo, e é o seguinte, saibam que o mundo não vai terminar esse ano, viu? E ano que vem no carnaval só vai dar decoração maia nas escolas, viu? Ah, garoto, muito bem, mano. Já tá dando spoiler, é isso? Mas já. Spoiler do Joãozinho 30. A escola que vai ganhar o carnaval vai ser tema maia. Podem esperar, carnaval carioca. Vocês vão assistir, o Bruno e o Douglas vão ver na passarela, inclusive, né? Vão estar lá no camarote vendo. Nossa, que eu, hein? Papá, esos no son los cañones de otros. Yo los conozco, ¿cierto? Yo no me voy a mover de aquí. ¿Sabes de pistola? Con esta escuela que tumbar los helicópteros. Eu vou começar aqui com o amigo Bruno Gunter. E aí, Bruno, o que você andou assistindo? Bom, Angélica, o último filme que eu vi, na verdade eu vi ontem de noite, é um filme colombiano de 2010, 2011, chamado Los Colores de la Montaña, que seria aqui no Brasil o título As Cores da Montanha. É um filme do Carlos César Arbeláez, que é o primeiro filme dele, mas ele faz muitos trabalhos na televisão colombiana, que conta a história de um menino chamado Manuel. É muito pobre, inocente, ele vive numa região montanhosa lá da Colômbia, que tem o sonho de se tornar um goleiro de futebol profissional. Tá? E aí o filme começa a desenrolar, né? O menino de 9 anos e o sonho dele parece que vai começar finalmente a se concretizar, porque o pai dele, né, que é um trabalhador também muito humilde, criador de vacas e porcos, dá a ele uma bola nova e um par de luvas de goleiro, né? Sim. E aí, ótimo, ele começa a brincar com os amigos dele, tem aquela coisa toda da Colômbia, né, aquelas pessoas que vivem lá nas montanhas, né, que são bem humildes mesmo, bem pobres e estão envolvidos com as guerrilhas de lá, né, e aí então acontece um acidente, a bola dele cai num campo minado de uma das FARC, né, ele fica maluco, né, ele, ah, meu Deus, minha bola caiu, o que que eu vou fazer, tenho que buscar, aí começa a ter algumas mortes na região, assassinatos, tortura por causa das guerrilhas. Uhum. E ele, como uma criança, né, não consegue entender aquilo muito bem e insiste, junto com seus dois melhores amigos, né, que um até um albino, né, chamado Pouca Luz no filme, né, e o outro é o Julian, né, o Julian, né, que seria aqui no Júlio, né, aqui no Brasil, para achar um jeito de tirar a bola do campo minado, né, e vem aquela coisa toda, aí vem aquele drama todo de parentes morrendo, de pessoas sumindo, aquele cenário todo político que é muito bacana mesmo. Eu gostei muito do filme, para ser sincero. É uma forma bem interessante que o diretor achou de mostrar, de contar essa história sofrida que esse pessoal que mora lá nessa região da Colômbia, né, que está envolvido com as guerrilhas todas, usando uma história infantil, né, uma história de amigos, que lembra bastante aqueles filmes que você tinha na Sessão da Tarde, com aquele Conta Comigo, né, do River Fênix, etc. Uhum. Conta a história desses amigos, mas, é claro, mostrando a dura realidade que os colombianos vivem, né? Ah, e sim. É bem interessante. O aspecto político também, né, é mostrado, né, no filme, né? Exatamente. Você me falou, me lembrou até daquele filme Pão Negro, né, e tal, do Augusto Laronga, né, e tal. A política tá como background, né? Interessante. Não assisti. Pra mim é uma recomendação também. É um filme bem dramático, então, que tem umas pinceladas de humor ali, né? Sim, sim. E a fotografia, Angélica, é uma coisa belíssima, porque mostra basicamente uma região montanhosa, né? Então você tem aqueles cenários, aquelas panorâmicas muito legais, mostrando aquela paisagem belíssima da Colômbia, assim, que espero um dia até poder conhecer, porque realmente é bonito demais. Muito bonito. Tem que fugir das FARC, né, se for pra lá. É, né? Também, né? Assim, essa questão política, né, desses filmes latinos é bem interessante, né? Você tem desde o... como é que é o nome daquele menino, filme chileno, Machuca, né? Você tem alguns filmes com um viés político nos anos 2000, né? Até um espanhol, que é estrelado pelo Gael García Bernal, não sei se vocês lembram, também La Chuva, né, que eles vão filmar um filme lá na Bolívia, né, uma equipe de cineastas vai filmar um filme na Bolívia, e eles vão começar a ter problema porque o elenco vai sofrer com as grandes companhias que estão privatizando a água na Bolívia. Também tem um viés político, e é um filme dentro de um filme, é bem interessante também. Também La Chuva, do Gael, estrelado pelo Gael García Bernal, e o diretor é o Ciar Bolan, que eu não sei falar espanhol, meu espanhol não é uma muito... diretora. É diretora? É uma diretora. A Ciar Bolan é a menina do filme O Sul, do Vitor Erice. Caramba, sério? Ela que hoje legal. É diretora, né? É a mais velha, né? Que faz a menina mais velha. É, que você fez resenha e tudo, né? É muito legal. Uhum. Vou até linkar a resenha pro pessoal poder conhecer. Legal que o Bruno tem indicado esse filme, porque também é uma chance da gente ver as FARC, né? O efeito, né, que a guerrilha tem ali na vida das pessoas comuns, ali dos civis, retratado pelos próprios colombianos. Porque a gente vive assistindo as FARC pelo olhar americano, né? Isso. Então é interessante ver esse fenômeno visto pelos próprios sul-americanos, né? Exatamente. É uma recomendação muito boa. Tem outro filme também, se vocês me permitirem, eu falo rapidinho. Claro, pode ser. Nada, que é O Pecado de Meu Pai, que também é um filme colombiano que mostra a história do Pablo Escobar, né? Também dramatizado com a visão dos próprios colombianos. É um filme bem interessante também, já vi tem um certo tempo, ele acho que é de 2008, 2007, alguma coisa assim, não? Mas é bem interessante também. O cinema colombiano, ele é bem legal de ser assistido, porque ele é bem cru, mas ele é bem realista, tá? Ele não... Sim. Ele evita usar muita técnica, muita coisa, ele até treme um pouco a câmera, aquela coisa toda, mas é interessante, eu recomendo assistir porque é bem legal também. Pecados de Meu Pai, e conta a história do Pablo Escobar também, que é um outro problema colombiano, além das FARC, né, que era o cartel de drogas, etc. Sim. Fica a recomendação também. Pois é, não, e aí tu me lembrou aquele Maria Cheia de Graça, vocês lembram? Que é a menina que fica engolindo as cápsulas, isso, de cocaína, isso, né? Maria dos Estados Unidos, é. O pessoal chama de Maria Cheia de Cápsulas. Fui a buscar las almas allá. Ai, ai, ai, ai. E aí, Douglas? Opa, assim, eu trouxe filme não muito recente, né? Uhum. Um filme de uns 30 anos atrás. Ah, tá bom. Mas é aquilo, a gente gravou o especial, né, com o Marcos Noriega e tal, sobre o Halloween, né? Ele mostrou lá o filme que eu não conhecia, né? Já vi também, o Possession, né? Que é do André Zulavski, né? O polonês, que foi fazer Sim. filme na França porque tava exilado, né? E cara, ele... Pra não dizer mais nada, ele foi pupilo do grande André Wajda, né? O cineasta político por excelência lá da Polônia. Ele, em 77, em 75, na verdade, né? Ele vai... Tava exilado, foi pra França, né? É, e naquela história de ditadura lá na Polônia, ele resolve voltar com ele pra Polônia. Pra ele fazer um filme lá, de acordo com o que ele quiser, porque ele tava exilado, né? E aí ele passou 2 anos estudando, pesquisando e adaptando uma novela de quase um século de idade, que foi escrita, inclusive, por um parente dele, né? Lá em 1900, lá no comecinho do século XX, que é a tal da Trilogia Lunar, né? Ele vai pegar os 2 primeiros volumes e vai adaptar e roteirizar para o cinema. E aí a gente vai ter o No Globo Dourado, né? Que é um filmaço de ficção científica, né? Que, infelizmente, em 1977, quando o ministro da Cultura assumiu o poder lá assumiu o cargo, ele viu, foi visitar o set e viu que o cunho político estava se sobressaindo muito, né? Então ele não queria polemizar, era censor, proibiu, cancelou as filmagens e mandou destruir tudo. Né, o ministro da Cultura. E aí, o filme ficou na geladeira, foi dado como perdido, inclusive, isso em 77. Né? Ele tinha gasto 2 anos indo filmar lá no Mar Cáspio, lá no deserto de Gobi, sabe? Uma super produção para os padrões poloneses, né? Com figurino, com uma quantidade gigantesca de figurante. E aí o filme foi banido. O ministro da Cultura mandou ele erradicar o filme. Quando, né... Ele voltou para a França, o diretor, o Zulavski, né, voltou para a França e passou a ser bastante reconhecido, né, no cinema de arte, né, com cinema de arte. Ele fez vários filmes na França aclamados. E quando o regime recrudesceu um pouco, né, com a perestroika, a glasnost, aquela coisa toda, né, a União Soviética deixou, né, de ter aquela força toda e o regime já ia cair, né, a Polônia... começou a liberar isso, né? A ter mais liberdade, né? E aí ele volta, o Zulavski volta em 1986 para a Polônia e descobre que um pessoal do elenco, um pessoal da equipe de filmagem tinha mantido escondido no apartamento os pedaços dos rolos de filme. Então ele leva mais 2 anos para editar esse filme. E o filme, ele finalmente vai passar no Festival de Cannes, em 87, 88, né? E importante dizer, o Marcos até pode falar um pouquinho disso, que é bem interessante, o filme ele é uma obra inacabada, porque grande parte dos... as partes dos trechos, né? Os trechos em que o filme foi destruído, o diretor, de forma genial, ele vai narrando as cenas, o roteiro, e vai filmando as cenas da Polônia, da cidade polonesa atual daquele momento, daquele período. Isso é genial, porque ele traz para a narrativa do filme, que realmente tinha aquela metáfora de crítica política, né? A guerra, a batalha ideológica, a crítica política traz para o filme, ele ainda traz para a narrativa do filme a censura que o filme sofreu. Né? Isso é bem interessante, é genial. Né? E tá aí recomendado, No Globo Dourado. Caramba, olha. Filmaço. Puta que pariu, quero assistir. Sim. Quero assistir. Gosto dos Zulaves, que assisti Possessão. É, com Isabella Gianni, né? Pô, impressionante a interpretação dela. Mas diga aí, Marcos, eu sei que você tem alguma coisa pra falar também. Manda ver. Não, só pra acrescentar duas coisas ao que o Douglas falou sobre esse filme. A história, basicamente, é um... Você tem num futuro apocalíptico, né? Eles encontram uma gravação em vídeo, do quê? É o seguinte, astronautas foram para um outro planeta e lá... Na Lua, né? Uma Lua lá, é. E lá iniciaram uma nova civilização. Começou a ter o início de uma nova civilização humana ali naquele outro planeta e tal. Só que tudo isso foi registrado... E aí essa gravação voltou para a Terra no futuro apocalíptico, pós-apocalíptico da Terra, e eles vão assistir os humanos tentando criar uma nova civilização, só que se transforma numa civilização tribal, começa a ter guerras pelo poder, começa a ter todo tipo de manipulação do Estado e opressão do cidadão, tem uma guerra dos humanos com a outra raça que vê os humanos como uma praga que estão infestando o planeta. Isso para vocês terem uma ideia da sinopse do negócio. Fora a maneira, assim, o filme absolutamente ambiciosa, a maneira como ele é filmado, em termos de figurinos, de cenários, de dramaticidade. É, sei lá, é no nível de um Solaris, de um Stalker, de um 2001. É um dos filmes visualmente mais impressionantes que eu vi em toda a minha vida. É viajante o filme. O diálogo é até meio, sei lá, shakespeariano, né? O diálogo é muito filosófico, existencialista, né? E é aquilo, é uma batalha épica, de proporções épicas, e o filme se passa durante gerações. Os astronautas, eles duram... A prole deles, né? Que eles vão... gerar prole lá, né? Vamos gerar uma civilização lá. Eles envelhecem mais rápido. É filmaço. Oh, caramba. A câmera em primeira pessoa, sabe? Os astronautas, eles estão registrando a sociedade, né? Nova, né? E você tem cenas impressionantes no deserto de Gobi, no Mar Cáspio, né? E a fotografia é toda azul, cinzenta. Uhum. É muito bacana. E tem aquela crítica toda, né? A religião, ao exército, né? É uma metáfora bem interessante. Uma outra sociedade se formando e já dando errado também, né? Exato. Então, é muito bacana. Sim. É muito bacana. O Bruno, que gosta bastante de detalhes técnicos de cinema, você imagine, Bruno, o Bruno Costa, um filme em que você tem a fotografia... O outro Bruno também gosta, o Gunter também. Não, mas eu digo que o Bruno, ele se liga mais nesses detalhes bem técnicos. Você imagina um filme em que a fotografia, as cores quentes estão todas no fundo e as cores frias, principalmente azuis, estão todas no primeiro plano. E isso é um negócio que visualmente é no mínimo sensacional quando você assiste, né? E tem cenas inesquecíveis, né? Empalamento, nível canibal holocausto, a 100 metros de altura, a 30 metros de altura, né? É um negócio... As orgias dentro da caverna, o Douglas, fantástico aquilo, sim, né? Sim, sim. E claro, como é que chama? Com a aceitação do clero, né? Daquela sociedade, né? É um filme muito, assim, muito alegórico, né? Passam-se gerações... É um épico mesmo, né? Porque é baseado num romance gigantesco, né? De vários anos, de várias décadas de existência, né? Era a obra que ele queria voltar pra Polônia, né? Quando a Polônia o convidou, que ele era persona non grata, né? Os outros filmes dele tinham sido banidos, né? Ele foi pra França. Quando ele volta, convidam ele pra filmar, e aí assume o ministro vai lá e proíbe o filme, manda destruir os negativos, né? O filme foi dado perdido. Ele mandou destruir os cenários e figurinos, porque eles achavam que os lados que podia tentar retomar o filme depois, né? E ele ia mesmo, né? Exato. No final das contas, a equipe de filmagem, que também estava bem imersa, né, nessa experiência, que foi uma experiência, imagino, fantástica, né? Para dizer o mínimo, né? Eles guardaram vários rolos de negativo, e aí foi aí que foi possível o Zulavski editar o filme 10 anos depois que a filmagem tinha sido iniciada. 80% do filme estava pronto, estava filmado, e ele mandou destruir. Então, o que ficou faltando, ele foi narrando por cima. As cenas são narradas por cima. É impressionante. É um negócio impressionante, assim. Aí ganhou um terceiro significado, né? Porque você tem a história em si do filme, que é uma ficção científica épica muito bacana, você tem a metáfora para a história da humanidade, e quando ele introduziu essa parte do roteiro que é falado por ele, do que tá faltando, virou uma terceira leitura, né, para a história. Então é sensacional mesmo. Tá recomendadíssimo, cara. Recomendadíssimo e descoberta graças ao meu caríssimo amigo Marcos Noriega, porque ele falou desse diretor lá no Halloween, falou no episódio do Terror Espanhol também, foi citado Zulawski. E aí eu associei, que eu já tava com esse filme na fila pra ver e descoberta, fascinante. Eu acho que vale a pena a gente dar o crédito, que eu descobri esse filme naquele blog muito bacana que é o Cinecozilla. Listen to me! Listen! Já que a gente tá falando de filmes que a gente vê esse ano, acho que o último que eu assisti esse ano, revi, na verdade, né? Que eu tinha visto há muito tempo atrás, mais de, sei lá, 20 anos atrás, e vale muito a pena, é A Montanha dos Sete Abutres. É um dos meus filmes preferidos, né? E é uma coisa engraçada, que meu pai gostava muito do Kirk Douglas, né? E quando eu era moleque, ele me fazia assistir todos os filmes com o Kirk Douglas e tal, e eu gostava muito tudo, mas Spartacus, enfim, os faroestes com ele, enfim, todos os filmes que são impressionantes até por conta da atuação dele. Agora, de todos que eu assisti na juventude, eu não tinha revisto A Montanha dos Sete Abutres, do Billy Wilder, né? Eu acho legal do filme são os diálogos que são bem secos e você sente uma crítica, assim, em cima já da própria situação. Você olha e fala, não acredito que os caras estão falando exatamente isso numa situação tão desagradável daquela, né? É tipo um acidente de carro, assim, você tá vendo um acidente de carro e o cara tá falando assim, poxa, vou chegar atrasado no trabalho por causa daquele merda. É uma coisa, assim, que a gente tem nesse filme da Montanha de Sete Abutres. Você fica imaginando, assim, que é uma coisa simples que acontece, vai crescendo que nem uma bolha, né? Vira literalmente um circo aquilo dali. É excelente, cara. Muito bom. Kirk Douglas, ele é um cara que eu acho que o nome dele é Charlie Tatum, se eu não me engano, no filme. Ele é um cara que ele foi repórter de um grande jornal de Nova York, mas por conta dele ser um sujeito bêbado, mau caráter, né, e etc e tal, e mulherengo, ele acabou arrumando uma série de problemas nos jornais grandes que ele trabalhou, foi demitido de todos e vai trabalhar num jornalzinho na cidade de Albuquerque, né? Ele tá lá Novo México, né? No Novo México, isso. E ele tá lá infeliz, né, trabalhando naquele jornal pequeno, ele aparece lá implorando por um emprego, né, na verdade, dando uma de gostoso, falando pro chefe, pro dono do jornal, olha, eu sou um cara muito gabaritado, trabalhei nos melhores jornais de Nova York, um dos melhores jornais dos Estados Unidos, e tô aqui me oferecendo para trabalhar no seu jornalzinho. Então é uma grande honra para você me ter aqui no seu jornal, né? Na verdade, ele tá lá implorando por um emprego porque ninguém quer mais saber dele, né? E eu sei que ele vai ficando na cidade, vai trabalhando no jornal, bem ou mal ele vai se introduzindo na vida lá da redação, só que eles vão cobrir numa cidade próxima o dia anual da caça às cobras, né? Que é uma coisa que ele tava, assim, detestando ter que fazer, né? Bem coisa de cidade tal. Pequena, né? Tipo assim. Bem coisa de cidade pequena e tal. Uhum. Só dia que da marmota. Dia da marmota, né? Umas coisas que ele acha que não condizem com a capacidade dele como repórter, né? E como mentiroso e como mau caráter, também a gente vai ver mais pra frente. No meio do caminho, eles acabam parando, não sei por qual motivo, e eles descobrem que tem um sujeito preso numa mina. Aí o Tatum tem uma ideia brilhante, ele fala, nossa, essa é a história que eu tava procurando, né? E ele se oferece pra descer na mina pra falar com o cara, e vê que o cara tá com a perna presa, né, por umas rochas que caíram, por um pedaço da armação de madeira que tinha lá no túnel da mina e tal, e ele fala, isso aqui dá uma maravilhosa história, ele descobre que a mulher do cara tá do lado de fora também, que o cara e a mulher, eles tinham um posto de gasolina, uma lojinha de conveniência ali na beira da estrada. Enfim. É um da Atena, né? É um da Atena. É. Da Atena. Ele, ele já manda chamar um, ele já toma conta da situação, manda chamar uma equipe de resgate, começa a avisar o jornal dele em Albuquerque, olha, tem um furo de notícia aqui, vamos cobrir, eu vou mandar as notícias pra vocês. Só que ao mesmo tempo, ele começa também a deixar a notícia vazar pra grandes jornais, né, de Nova York, porque ele tá, na verdade, interessado em retomar o emprego que ele tinha nos grandes jornais lá. Só que tem um detalhe, que é aí que a coisa começa a desandar, né? No meio lá do resgate, o engenheiro fala para ele o seguinte: olha, dá pra gente tirar o cara em 12 horas. É só a gente fazer um escoramento e a gente consegue chegar no cara e tirar. Ele fala assim, 12 horas, mas caramba, ele tava pensando, precisava que o cara ficasse pelo menos uma semana ali. E o xerife ali da região também, né, tá interessado em explorar o caso para conseguir votos, né, para se reeleger como xerife, e eles acabam convencendo o cara lá que tá fazendo o resgate, que é um cara meio simplório, né, um cara que entende de minas, entende de escoras, entende de construção, mas é um cara que ele não sabe, né, se impor. Aí quando os caras falam para ele, não, vamos trazer uma broca e quebrar por cima, e isso vai demorar de 7 a 8 dias. Aí eles têm o tempo que eles precisam para explorar a história, para construir um circo em volta daquilo tudo. Eu sei que a coisa vai sair do controle, vai virar um evento nacional, só que daí para frente não dá para eu contar o que vai acontecer, né? Mas os sete abutres que a montanha é apelidada de a montanha dos sete abutres, na verdade os sete abutres são sete pessoas que estão ali tentando explorar aquele pobre coitado que tá lá preso na mina, né? E que vira a carniça que eles vão tentar comer, né, para ter uma vida menos miserável. Eu sei que o filme, a história já é sensacional. A maneira como o Billy Wilder filma e ele capta todo esse drama que vai se gerar, desde os momentos em que a câmera tá lá mais íntima, né, que ele precisa ter uma coisa mais intimista, até o espetáculo, né, quando ele consegue filmar essa coisa do espetáculo ali que se forma em torno do pobre coitado que tá ali sendo resgatado, e a decadência desses personagens, né, como eles começam por conta do dinheiro que aquilo vai gerar, eles começam a se corromper até o último bastião da alma deles. É sensacional. E o Kirk Douglas é a interpretação da vida do cara. Só não sei como ele não ganhou o Oscar, né? Uma grande injustiça, por sinal, ele não ter ganho, né? Sim, não, maravilhoso. E você vê o Kirk Douglas fazendo um vilão, né? Ele costuma ser o mocinho, né? Cara, e o foda desse filme, que eu também assisti, né? Ele assistiu comigo, eu tive a oportunidade de ver pela primeira vez e ele de rever. Cara, que nada mudou, entendeu? O circo da mídia é o mesmo, entendeu? Eles exploram as pessoas até o máximo da mesma maneira e depois descartam, né? Me lembrou até aquele caso lá da menina Eloala, que foi morta, e tantos casos assim, né? O circo é o mesmo, cara, não mudou. Vamos tirar a Jéssica do poço, né? Lembra? É, o resgate de Jéssica. É, pô, fala sério, né? Dizem assim, eu quando fiz, né, assim, eu tranquei, mas dito que era esse, eu não vi. Era um dos filmes, assim, mais importantes para você ter aula de jornalismo no cinema, né? Sim. Tipo, é uma aula de jornalismo, né? Do que não se fazer, né? Do circo midiático que se transforma, né, a vida das pessoas, né? A gente tem uma postagem até sobre filmes que tem a ver com jornalismo, né? Sim. A gente fez uma postagem no blog. Cara, mas é um filme, eu acho que é atemporal, é sensacional, porque ele é atemporal mesmo. Você assiste hoje, você vai se incomodar do mesmo jeito. Então, você vai ver o mesmo o circo da mídia. Sim. Rolando, é foda, muito bom. Sim. Mesmo, e preto e branco, né, é bom deixar isso claro, mas é muito legal a imagem. Não, o Marcos tava falando do Kirk Douglas, da atuação da vida dele, eu lembrei daquele filme que ele fez, que é o, você acha que em português é Sede de Viver, eu que adoro. Ele interpreta o Van Gogh. Sim. Nossa, e ele tá maravilhoso naquele filme também, tá. Eu gosto muito do Kirk Douglas, acho que a filmografia dele vale a pena, as pessoas que gostam do cinema e acompanham aqui o Cine Masmorra ver, faz muito bem. Ô, Angélica, vocês estavam falando dessa coisa do jornalismo, dessa exploração de determinados jornalistas, né? Isso me lembrou a história de virou até filme recente também, acho que de 2009, 2010, de um grupo chamado The Bang Bang Club, não sei se vocês já ouviram falar, que foi um fotógrafo, né, de guerrilha lá na África do Sul, que forjou uma foto e ganhou um Pulitzer por isso. Caramba! E aí ele acabou se matando e tudo. Esse filme é bem interessante também, eu acho legal, tem aquele Ryan Phillippe, que fez aquele filme lá com a Buffy, a Caçadora de Vampiros. Ah, sim. Lá de adolescentes, com tesão absurdo, você lembra desse filme? Cara, eu esqueci o nome do... São tantos filmes assim. Segundas intenções. Não, mas que tem o Ryan Phillippe e a Buffy, a como é que é o nome dela? Sarah Mac... Michelle Gellar. Sarah Michelle Gellar, né? Que, é, enfim, o filme é interessante, também fica a recomendação, que é bem legal. E é um filme recente, né? Então acho que cabe aqui. Ô, Bruno, outra indicação interessante para quem quer ver essa coisa do circo da mídia, né? E como ela deturpa os fatos, o filme do Clint Eastwood, A Conquista da Honra, também. Sim, também. Sensacional, né? Ah, muito sim. É verdade, não precisa dar uma, é verdade. É a parada da foto, né? Aquela foto emblemática, né? Deles levantando a bandeira. É legal. Muita gente não gosta da Conquista da Honra, né? Gostam mais do Cartas pra Iwo Jima, né? Aliás, os americanos gostam mais da Conquista da Honra, né? É. Os outros preferem Cartas de Iwo Jima. Tá bom, são então. São dois filmes legais, são dois bacanas. Aí o Clint Eastwood. Como é que é? Mata a cobra e mostra o pau, né? Que ele dirigiu ao mesmo tempo, né? Sim. Os dois filmes. Então. Fobou já, poxa. Impressionante. O velhinho que fala chupa todo mundo, né? E tal, né? Muito foda. Ele atualmente não mata, ele só mata a cobra, ele não mostra o pau atualmente por motivos óbvios, né? Ah, pelo azul tá aí pra isso, cara. Tá aí pra isso. Acho que coisa terrível. Deselegante, né, Doug? And would I be sure that this is long beyond compare? Would all this be true? I'm the law. I am the law. É, o filme que eu trouxe aqui foi, acho que até o último filme que eu realmente assisti no cinema em 2012, que foi o Dredd, né, que pode ser considerado aí como um remake, né, que teve não é remake, filme lá de 95. Não, não é, um é uma nova abordagem em cima do personagem, nova, né. De um personagem novo, é uma nova história. Né? Uhum. Sim, sim. Que é dirigido aí pelo Pete Travis, né, que ele não tem muita coisa no currículo, ele de filme realmente só tem aquele ponto de vista, que eu acho até bem dirigido, mas o roteiro não é lá grande coisa. Tem aí o Cal Urban, né, fazendo o Dredd. E aquilo, é como se fosse um conto, né? A gente tá vendo ali uma grande mistura de gêneros no filme, né? Você tem ali praticamente assim, que já remete a você. É o dia de treinamento, junto com um filme aí que surgiu no começo do ano, ou no final de 2011, que é aquele Raid Redemption, né? Eu não sei se o pessoal viu, muito que legal. É um filme das Filipinas, sei lá. Sim. Uhum. Que é aquilo, se passa tudo dentro de um prédio, né? E a história do Dredd é assim também. Ele chega num... A gente tá praticamente vendo ali um dia na vida de um juiz dentro daquela cidade ali distópica, né? Que é a Mega City One, que foi inclusive filmado em Joanesburgo, né? Então já tem aquele visual assim que é bastante agressivo, né? Que Joanesburgo também foi o palco lá pro Distrito 9, né? Então é uma cidade que já tem assim uma cara... Gerou protesto, né? O pessoal não gostou, né? Então... Pois é, aí... É um excelente filme. Sim. É, pô, eu gosto muito também. Eu tô na esperança aí de assistir o novo do cara, né? O Elysium, que tem o Matt Damon também aí no elenco e tal. E o Wagner Moura não tá nesse Wagner livro? Moura, vai ser o vilão do filme. Olha, que legal. Todo mundo vai pedir pra sair, bom. É. Seu 06. E é aquilo, o filme, ele é basicamente um filme de ação. A gente não tem ali aquela origem do personagem, né? O personagem, ele simplesmente existe. E ele é a lei, ele é o juiz, júri, executor, e vale o que ele fala, e ponto final, né? É, foram até colocado aí que, ah, pô, o juiz, o cara é fascista, que não sei o quê, e eu não vejo dessa maneira, eu acho que ele é coloca ideia, ali... Né? É, passa uma ideia, mas é aquilo, eu acho que o cara, ele exerce o que é funcional dentro daquela sociedade de merda que o cara tá, entendeu? O cara não tem muito tempo pra fazer as coisas, né? Uhum. Então, ele tem que fazer aquilo dali que a lei está mandando. Ele não vai refletir muito. Ele é, na verdade, um instrumento de poder dentro dali da sociedade, né? E você tem. Ele tá treinando uma moça que é uma sensitiva, né? Um negocinho, isso, né? Tem uma narração no começo do filme que dá uma explicada, assim, né? No que tá acontecendo, né? Que fala que teve guerras nucleares, etc, né, a cidade, o mundo e os países, etc, acabou, e aí a Mega City One é como se fosse ali uma cidade que junta umas quatro cidades americanas, né, então é uma cidade gigantesca, assim, que tem prédios de 200 andares, e você tem ali facções que vivem dentro daqueles prédios, né, tanto que a história que se passa ali, o nome do prédio é Peachtree, né, que é como se fosse, assim, uma mega cidade dentro daquele prédio de 200 andares, né. Então você tem que fazer compra em algum lugar, sei lá, vou no andar número 67. Ah, vou comprar drogas, eu vou no andar tal. Eu tenho que comprar alguma coisa pro meu carro, eu vou no andar tal, entendeu? O cara praticamente não sai de dentro daquele prédio ali pra fazer as coisas, né? Aí é aquilo, ele chega nesse prédio, né, de 200 andares, e quem manda naquele prédio dali é a Lena Headey, né, que ela faz aí a Game of Thrones e tal, né, faz lá a Lannister. E o nome da personagem dela é a Mama, que é a Madeline Madrigal. Quer dizer que é o juiz Dredd contra a Sarah Connor no filme, né? Por aí. Ah, é. Pô, vem cá, uma pergunta pra Alexandre antes de qualquer coisa. Você gostou dela fazendo uma vilã, assim? O que que você achou? Eu achei legal, é porque ela visualmente, assim, ela tem uma cicatriz na cara, sinistra, né? Ela tem o cabelo curto e tal. Ela até convence, mas também não é aquela excelente atuação e tal, né? É porque ela assim, fisicamente ela também soa um tanto quanto atlética, né? Ela soa assim uma mulher forte mesmo, né? Mesmo no Game of Thrones ali, que ela não tem cenas de ação e tal, mas você vê que ela tem uma certa presença, né? Tem uma postura, assim. Mas é aquilo, ao mesmo tempo, se ela quebrar uma unha, ela vai parar de bater em alguém, sabe? Vai olhar e falar, ah, quebrei minha unha. É, ela faz uma prostituta, né? Que foi cortar a cara dela e ela se rebelou. Isso. Formou um cartel gigante, né? Eu comecei a assistir esse filme, mas caramba, eu gostei muito mais. Por mais que eu tenha aquela paixão pelo filme antigo, aquela galhofa, divertido, caramba, Stallone. Mas, cara, esse filme é muito legal. E ele não tira máscara em nenhum momento, né? O pessoal já comentou que ele não tira máscara, né? Não, o Caô Urbano. Não. É, nem não. Ele, nem os outros juízes, né? A juíza Anderson, ela fica sem o capacete durante o filme, mas é explicado, né? Ele pergunta pra ela, por que que você deixou o capacete na moto? Ela fala, não, porque sem o capacete, eu tenho como amplificar captar o que o cara sinais, tá... Né? É, captar o que o cara tá pensando com uma maior facilidade e tal, né? Aí fala, é, mas é problemático porque você pode levar um tiro na cabeça, né? É, mas tava no contrato dela mostrar o rosto, né? É. Não, e nos quadrinhos, a juíza Anderson mostra o rosto diversas vezes. Ela tira muitas vezes o capacete, né? E isso é interessante. E se você remove, né? Se você remove o capacete, causa até derrame, né? Vocês podem ver o filme original. Não, mas é interessante, galera, o que o Alexandre tá falando, porque o Juiz Dredd, ele não tirar o capacete, realmente... É porque o personagem, ele veio daquela revista, talvez o meu xará possa até ajudar, o Marcos também, que provavelmente leu. Veio daquela revista 2000 AD, né, que é a 2000 AD, que é o personagem lá do John Wagner, que se inspirou no Dirty Harry para fazer uma versão futurista dele, né? E aí é por isso que tem essa coisa toda dele é o executor, ele é que julga, entendeu? Ele é muito legal, o quadrinho é muito legal. E esse filme, sim, é uma adaptação. Porque o do Stallone, ele só usou o personagem, né? Porque por mais que tenha aquela coisa toda nostálgica e etc, mas a questão do o personagem realmente é mostrado nesse filme novo, no Dredd 3D, né? E não no filme do Stallone. Então, realmente, o Juiz Dredd é o personagem desse filme. Sim. Não, e tem outras questões, né? Porque eu já escutei também outras pessoas comentando. Como é uma produção, assim, menor, né? E tal, não tá sob os mandos aí de grandes estúdios, né? Eles tiveram mais liberdade, né? Foi isso que se fez sentir no filme, né? É uma adaptação que o pessoal gostou mais. Então, ele tem mais sangue, tem mais violência. Isso. É porque liberdade. O quadrinho é assim. O quadrinho, talvez o pessoal não conheça muito aqui no Brasil. Conheça mais o Martial Law. Talvez o Bruno e o Marcos possam até me ajudar aqui. O Martial Law e o 2000 AD eram personagens que... Eram histórias que tinham muita violência, muito gore nas revistas, né? E isso foi... No filme do Stallone não foi mostrado. Já nesse filme novo foi mostrado e, obviamente, deixou quem é fã da obra original mais feliz, né? Não que o filme do Stallone seja péssimo, pelo contrário. Só é bem diferente do que é mostrado nos quadrinhos, entendeu? Esse filme Dredd foi uma adaptação muito mais próxima, né? Uhum. Tanto dentro do conceito do personagem, quanto visualmente também. Quem leu a revista 2000 AD tem algumas histórias em cores do Juiz Dredd, aliás, várias, né? E o principal desenhista dele é aquele Carlos Esquerra. Isso! Né? Não, as cores que o cara usa nas páginas coloridas do Juiz Dredd são as cores usadas no filme. Até nisso eles foram muito fiéis. Então é um negócio que assim que você reconhece o personagem ali, né? E o Cal Urban também, ele é sob medida pro papel, né? Muito ah, legal. Com certeza, com certeza. O Esquerra, só pra galera saber, ele desenhou muito o Hitman e o Preacher, né? Então, isso. Pra galera saber de quem a gente tá falando. Que, inclusive, teve até uma briga, né, do John Wagner, né, com o Esquerra, quando foi feita a arte conceitual do Judge Dredd, né, que eles brigaram. Aquela coisa toda, porque o John Wagner, ele queria algo menos escalafobético, né? E o Judge Dredd, pô, é todo colorido, tem aquela ombreira lá, anos 60, anos 80, né? É, que até nesse filme novo, por exemplo, não tem, mas o do Stallone tinha, enfim. Eu acho que tem pontos interessantes desse filme, né? É um bom filme, tem alguns problemas, mas é um bom filme no geral. Eu acho que o que eu mais gosto desse filme realmente é o Cal Urban, né, cara? Eu acho que ele interpretou muito bem, acho que ele entendeu a ideia do que é o Judge Dredd, né? Aquela coisa, a hora que ele fala, I am the law, que ele não precisa gritar, né? Mas ele deixa uma presença dele, né? Eu gosto disso. A questão do capacete que vocês já mencionaram. Eu acho que é interessante esse filme visualmente na parte, por exemplo, que eles deram a questão do tempo subjetivo, slow motion, né? Como eles utilizaram isso dentro da narrativa. É aquilo, é um filme de ação que faz tempo, assim, que a gente... É difícil da gente ver filmes de ação, assim, que tem realmente um orçamento muito baixo, com um elenco também que não é necessariamente um elenco blockbuster, nem nada disso, mas é um filme que ele é funcional, entendeu? Dentro da proposta dele, ele quer ser um filme de ação, ele consegue ser um filme de ação... E diverte também, né? Ele diverte, né? E, pô, é cenas... Realmente, as cenas de slow motion no filme são muito bem feitas, tem uma cena específica do filme que tem lá o uso de slow motion, que você vê como que os juízes funcionam dentro de uma situação onde tem um tiroteio num local muito pequeno. Olha. Então, você coloca ali o slow motion, você vê como é que eles funcionam sempre um, de certa forma, defendendo o outro pra derrubar todo mundo, entendeu? É, com relação, assim, até o visual do personagem, eu gosto muito do visual dele, que é aquele visual meio motoqueiro, né? Se você lembrar do filme do Stallone, é aquelas ombreiras gigantes, pô, aquilo dali não é uma parada funcional, né? Não, uma situação de ação, aquilo não é um negócio funcional. Mas era moda nos anos 80, cara. Pô. Pois é, mas assim, fica uma parada muito espalhafatosa, mas aquilo dali numa situação real não ia funcionar, né? Numa situação de guerra e tal, que o cara tem que se mover rápido, o cara tem que ser leve também, mas ao mesmo tempo ele tem que proteger o corpo de alguma maneira. O ideal mesmo é usar aquele macacão meio motoqueiro, né? E o visual dele, assim, né? Ele é, pô, visual detonado, você vê o capacete dele que tem vários riscos de bala que já passaram ali, né? Passa uma veracidade, né? Fica mais é um policial de choque, né? É um policial de confronto direto. Você vê que a própria armadura, como você falou, Alexandre, tem muito disso. Olha só como é que é interessante, né? Muita gente gosta muito do Zack Snyder, gosta muito dessa coisa dele usar muito slow motion e tudo mais. Você vê que o cara pensou slow motion dentro da narrativa, ou seja, funciona pra história, não é gratuito, né? Eu acho que isso é interessante, quando você faz alguma coisa, quando você não deixa a técnica simplesmente sobrepujar a narrativa. Já no 300 é de graça, né? Enfim. É, gratuito, é só por... Mas eu gosto da estética de 300, eu gostei muito, assisti muitas vezes, viu? Mas se no 300 é de graça, no Sucker Punch o pessoal ainda te paga de volta, né? Puta que é verdade. This is the island of New Penzance. 16 miles long, forested with old-growth pine and maple, crisscrossed by shallow tidal creeks, Chickasaw territory. There are no paved roads, but here comes Jed with the mail. But instead, many miles of intersecting footpaths and dirt trails and a ferry that runs twice daily from Stone Cove. The year is 1965. We are on the far edge of Black Beacon Sound, famous for the ferocious and well-documented storm which will strike from the east on the 5th of September in 3 days' time. E você, Bruno Costa, o que que você andou assistindo, querido? Então, Angélica, o último filme que eu vi, inclusive recente, deve ter uns 4 dias, mais ou menos, foi o Moonrise Kingdom, do Wes Anderson. E, cara, eu gostei bastante do filme. Bom, basicamente, uma sinopse rápida para o pessoal entender. A trama se passa mais ou menos nos anos 60, se eu não me engano, alguma coisa do tipo. E eles seguem um casal ali de namorados, né? Um com, acho que 12, 11 anos, nessa faixa de idade. E sendo que um é órfão e a menina... O menino é órfão e a menina ela tem problemas de relacionamento com os irmãos e a mãe, né? Família é disfuncional, né, e tal, né? Sim, sim. É, pode-se dizer que sim. E eles fogem, simplesmente. Os dois, por uma questão de amor entre eles, eles acabam fugindo. E aí tem toda aquela direção de arte que eu acho muito bela do Wes Anderson, toda a construção. O começo do filme, que eu já acho que é uma grande brincadeira, que ele faz o filme todo, acho que essa é a grande metáfora do filme, é que primeiro que o filme tem uma estética meio de fábula, sabe? Tudo é muito... Como é que eu posso dizer? João e Maria. Tudo já é isso, Douglas, exatamente. É muito nesse sentido. Eu acho que o Wes Anderson ele consegue amarrar bem os filmes que ele já fez. Por exemplo, Fantástico Senhor Raposo, Os Excêntricos Tenenbaus. Acho que todos você consegue entender que fazem parte de um mesmo universo. Então, acho que vendo um desses filmes, você entende muito bem a estética que ele já trabalha e a forma como ele gosta de conduzir a narrativa. Então, dito isso... eu acho que ele faz uma metáfora muito interessante no começo do filme, que é o quê? Ele faz um traveling com a câmera e ele vai te mostrando cada área da casa, e a casa parece ser muito grande por dentro, mas quando você vê por fora ela é pequena, e é exatamente isso o filme. Por quê? Ele brinca muito com as instituições. Então, por exemplo, os escoteiros, eles funcionam como se fosse um exército dentro do filme, né? E são crianças. Uhum. Então você tem o policial, que é o Bruce Willis, mas a vestimenta do policial, ela é engraçada. É algo até hilário pra aquela situação. E depois o garoto, no final do filme, também se veste igual a ele. Enfim, então é tudo dentro dessa coisa é pequena, né? Pequena no sentido de ser... Eu acho que infantil, então o amor, a descoberta do amor entre os garotos é dessa forma, a polícia, o exército, as complicações do filme são nessa esfera. Eu acho que o Wes Anderson consegue fazer isso de uma forma muito interessante. Eu acho que ele brinca muito com isso, não sei se vocês chegaram a ver, mas vale muito a pena. Assisti, olha, eu fiquei apaixonada, já gostava do diretor, né, ainda mais por causa dos Excêntricos Tenenbaus, né, que é um filme tão legal. Ah, excelente. Muito bom, mas o Bruce Willis, cara, eu queria falar do Bruce Willis no filme, porque... engraçado que eu tinha assistido antes aquele Looper, né? Então Sim. Você vê aquele Bruce Willis que é o homem de filme de ação, né? O caramba. Mas o que ele, a atuação dele e tal, o personagem mesmo nesse filme, me deu uma saudade muito, muito grande, assim, de filmes mais dramáticos que eu já tinha visto com o Bruce Willis, sabe? Gostei muito mais dele nesse filme aí do Wes Anderson do que no Looper, por exemplo. Mesmo assim, sabe? O diretor conseguiu tirar dele uma atuação sensacional mesmo, sensacional. Eu gosto muito do Edward Norton também nesse filme. Sim. Tá muito bem. É muito engraçado. A coisa do loser. E o filme é engraçado. Esse filme, meu Deus do céu, né? É, excelente. Elenco, Bill Murray, Edward Norton, Bruce Willis, tem a exatamente. Sempre de falar na minha. Não, eu acho que as crianças também, o casal. Nossa, muito uma descoberta, sabe? A menina, principalmente. O menino, interessante, mas a menina, né? Que é o personagem mais angustiado, né? Exato. E esse diretor tem o negócio de focar nas pequenas coisas, né? As coisas menores, assim, da relação que ninguém tá olhando, né? E tal, exatamente. Né? É muito isso. Você vê isso, Angélica, no Viagem a Darjeelin, né? Que, isso, é verdade. Que, na minha opinião, é o melhor filme dele, né? Não vi ainda esse último, mas é o filme que eu mais gosto dele. E o elenco é sempre recorrente, né? O Owen Wilson tá sempre lá. Ele chama os amigos, ele fica chamando os amigos, mas cara, é demais, né? Só tem ator legal, né? O Bill Murray mesmo, é difícil a gente ver ele atuando por aí, né? É. Ele só atua no que ele quer, né? Isso é muito foda. Sim, sim. Bora, meu cara, vou te falar. Foda-se, continuação de Caça Fantasma, trabalhar no filme do Wes Anderson, né? Muito legal. Sim. O Rise Kingdom me lembrou um filme do Rob Reiner, só que se o Rob Reiner tivesse, digamos assim, um senso estético 100 vezes mais apurado, né? Nossa, então, o senso estético do Wes Anderson é algo, olha... É chegar a ser over o negócio, né? É brincadeira. Cobis, né? Porque ele brinca, ele tá num limiar muito próximo, que você falou, Angélica, de uma coisa muito over, mas é uma coisa que funciona dentro da história que ele... É isso que eu falo, mais uma vez. Ele tem uma estética específica, né? Isso. Ele é autor mesmo, né? Uma estética dele, né? Porque você vai ver, você vai reconhecer a mão dele nos trabalhos dele, né? Isso exatamente. É, né? Um Peter Greenaway com sentimento, né? Ah, com sentimento. Né? O filme é muito divertido, é muito legal, é muito gostoso, o desfecho é muito bonito, sabe? É de pensar. Sim. Por incrível que pareça, é um filme que você termina e você fica refletindo sobre as relações. relações, né, familiares, exatamente, humanas, né, a importância, né, e tal. E tudo acontece numa ilha, né, ainda por cima, né, ele não conseguiu... É um lugar pequeno, né? Isso, se instalou mais ainda, né, numa ilha. Muito legal e muito bonito. É uma, é uma fábula mesmo onde, tudo bem, os problemas do nosso mundo existem ali, né, mas é, as coisas também se resolvem magicamente, né, e através da amizade, do amor, do companheirismo, de uma maneira que poderia parecer forçada, mas por conta até dessa estética toda que cria esse clima de fábula, funciona muito bem, e a gente compra essa ideia, né? E ela enternece o coração da gente, por incrível que pareça. É verdade, o meu cinismo ficou abalado com esse filme. Ah. Não, e outra coisa, o cara colocou a história nos anos 70, né? E ele fez muito bem, né? Passa mesmo essa sensação toda, o negócio da vitrola, as roupas, sim, né? É uma nostalgia, né, Angélica? Você fica muito nostálgico vendo esse filme, né? É, impressionante. Deixa com bons sentimentos no final, né? É muito legal. Sim. Né? Esse negócio que vocês estão falando, então, da restrição, né? Então você pode pegar isso também no submarino, né? Da vida marinha também, né? É, o pessoal fala. Ah, que tem o Seu Jorge, né? Isso, né? É uma ilha. É um fracasso, né, do diretor, né? Que ele não foi muito bem, né? Nesse daí, A Vida Marinha de... A Vida Marinha de Steve Zissou, é. É, exatamente. Não, muito bem, mas é um filme que eu gosto, não é um filme eu também ruim. Gosto desse filme, que tem o Bill Murray, tem... Bill Murray, exatamente. Tem o William Defoe, né? Cara, tem o Mosco lá, o... Tem o William Defoe. Tem um personagem no Moonrise Kingdom que se veste igual o Steve Zissou, é impressionante. Então, ah, é? É engraçado isso, ele vai narrando algumas coisas durante o filme. O Marco deve lembrar legal, bem, né? A Angélica também que viu. Tem o negócio de quebrar a quarta parede, né, ele falando com a gente. Tem, né? Ele fala isso, é muito, tem quebra a quarta parede. Esse filme é muito engraçado, né? E o Douglas, uma coisa interessante que o Wes faz também é a própria trilha sonora, né? A forma como ele usa, né? Sim. Ah, isso, cara, é algo primoroso, porque ele brinca, ele passeia com a trilha sonora. Então, às vezes, quando ele quer reforçar, ele faz isso muito bem. E quando ele quer complementar com uma informação que não está na cena, mas a trilha faz todo esse trabalho, ele faz também muito bem. Então, por exemplo, quando os garotos estão dançando... na praia, enfim, em que eles estão, que a gente depois entende por que o nome do filme é Moonrise Kingdom, eles estão dançando e tem uma trilha, que é uma, se não me engano, é uma música francesa, e compõe muito bem aquela estrutura de eles começando a conhecer o amor, começando a desenvolver por um carinho um pelo outro, e o sexo, né, que é uma coisa também que ele trata no filme, mas de uma maneira muito suave, é tudo muito inocente, suave. Muito inocente. É, cara. Muito suave. Não sei se tem maldade nisso daí, né, mas é de uma maneira muito inocente, muito bonito. Impressionante. Eu não sei se vocês vão concordar, eu acho que não foi intencional isso, eu tenho quase certeza que não foi intenção do diretor, tudo, mas de certa maneira o personagem do Bruce Willis, que concordo com a Angélica, ele tá muito bom, ele é quase que uma brincadeira, uma inversão do John McClane, né? É, verdade, faz um certo sentido sim, Marcos, faz um certo sentido. É muita emoção, ele, né? Sim. Ele é aquele cara que tá atrás ali daquela mulher, mas enfim... Não consegue se relacionar com ela por conta dela também não largar o personagem do Bill Murray. É um cara que ele vai adotar depois o garoto. Tem uma passagem nesse filme que eu acho muito interessante, que o Bruce Willis está ligando para a família do garoto. Ele é órfão, mas ele mora com pais adotivos. E os pais falam, olha, boa sorte para ele, mas nós não queremos que ele volte, não. É chocante isso daí, né? E a personagem da Tilda Swinton, né? Que é uma coisa dura, ela nem tem nome, né? Se eu não me engano, né? Ela não é chamada pelo nome dela, cara. Ela é social, né? Como é que é? É assistente social, um negocinho, né? Eles chamam isso, é, exatamente. Ela é assistente social, não tem nome. E tem uma coisa engraçada que até pouco tempo atrás, no Brasil também, né? Criança mesmo era aquela que tinha paz direitinho. Que estava no seio de uma família, na escola. As outras eram menores em situação irregular, eram outro tipo de ser humano, né? Não era exatamente uma criança, né? E a justiça, os juizados, tratavam como um risco potencial para a sociedade, aquela criança sem pais e que já tinha aprontado alguma, né? Sim, então, me mostra muito bem esse tratamento também que as autoridades davam, né? E também essa coisa de que você pode ter uma nova família, né? Cuidando de você. É muito, muito bacana isso. Muito sim, bonito. Sim, sim. Tô curiosaço pra ver o filme, hein? Ah, por favor. Bacana. Veja que, caramba, bom. Muito bom mesmo o filme, viu? Sim. personagens, pelo que vocês estão falando, é, personagens carismáticos, né? A trilha, a música, poxa vida, o clima, né, do filme, aquele surrealismo típico, né, do Wes Anderson, né? Pô, bacana, tá recomendado. O filme é quente, até as cores usadas, o filme passa o tempo todo uma sensação de calor muito isso, grande. Isso, exatamente. É, sensacional. O filme é carinhoso com o espectador. Bacana. Eu acho que essa é uma característica do Wes Anderson. As cores, a paleta de cores, a forma como ele mostra os planos. A própria casa, ela é colorida por dentro, os cômodos, né? Enfim, a brincadeira que a Angélica falou com a música e com a vitrola. Nossa, o filme é extremamente carinhoso com você que é espectador, porque ele faz você passear de uma forma suave por temas que são até pesados. Você descobriu o sexo na idade daquelas crianças, o garoto é um órfão, a gente não pode esquecer disso, a menina tem problemas de relacionamento tanto com os pais quanto com outras crianças, ela só se dá bem com o garoto. Então, quer dizer, tem umas coisas que ele brinca de uma forma muito suave. Eu acho que é isso que eu gosto do Wes Anderson, cara, é a forma como ele conduz tudo isso. Bacana, tá recomendado, pô, bacana. Recomendadíssimo, sensacional. Muito bom, muito bom. Obrigada por trazer o filme aqui no último podcast do ano, viu, Bruno? Pô, que isso. Obrigado. Eu que agradeço. Watashi wa umare wa Osaka desu. Shou wa 10 nen desu ne. Dai 2 ji sekai taisen ga owatta toki wa choudo 10 sai deshita. 物語を作り出す作業は私にとって最大の楽しみです。新しい自分の発見があり、未知の世界を垣間見ることができます。 Eu gosto muito de mangá, eu gosto muito de cultura japonesa, eu gosto de anime, entendeu? Eu sou uma pessoa apaixonada por isso daí. E quando a gente começa a falar disso daí, de mangá, de anime, tem que trazer de alguma maneira, não sei se as pessoas têm o hábito de fazer isso, mas eu acho que é preciso falar do Osamu Tezuka, né? Porque ele é o deus mestre, né? Dos mangás e tal, é quem começou isso tudo lá com o que? O Astro Boy, o Kimba, né? Não é verdade? É quem... Exatamente, é o cara que ele começou a produzir, né, isso daí, essa arte, e depois outras pessoas muito competentes também continuaram fazendo, e hoje, até hoje, se transformar nesse mercado comercial gigante, né, que tem disso daí de mangá, de anime, de tantos temas diferentes, né, e tal, é bem rico, né, esse cenário, né. Então, eu assisti, acompanhada do Marcos, ele vai até me ajudar a falar também, uma animação chamada Tatsumi, né, que era uma animação que, é na verdade, é de 2011. Só que eu fui assistir, né, hoje e tal, e vou comentar com vocês. É uma animação que... Eu não sei nem se a palavra é correta falar animação. Eu acho que é desenhos animados e tal, mas ele é meio, sei lá, quadrinho animado, né? Desenho... É tipo a Scanner Darkly, não? Tipo aquele do Linklater, não? Não, porque esse daí são pessoas, né, e tal. E tal. Esse daí não, ele é bem... Por sinal, o Marcos falou que os desenhos... É tipo action comic. Isso, action comic, mas os traços dos personagens lembram um pouco o traço do próprio Osamu Tezuka, né? Até porque é referência desse autor, né, que é o Yoshihiro Tatsumi, né? Então, ele é a história da vida dele. Só que isso daí se misturando com a história do mangá, com a história do Japão, ok? Do que aconteceu no Japão pós-guerra, entendeu? Por exemplo, um termo que ele cunhou esse termo junto com outras pessoas, que é o termo Gekiga, né? Que é o mangá para adultos, entendeu? E vai ser explicado no filme por que acabou surgindo esse termo. É uma história belíssima, ela é feita de segmentos, né? O primeiro é o Hiroshima, pós-bomba, entendeu? Que você vai ter um fotógrafo ali, que ele fotografa aquelas sombras, né? Que vocês sabem quando foi, quando a bomba caiu, algumas sombras ficaram nas paredes, né? E tal. E evaporou, né? Exatamente, evaporou. Só sobrou a sombra da pessoa, né? A pessoa evaporou, ficou a sombra registrada na parede, né? O primeiro é um fotógrafo que ele vai tirar uma foto de uma sombra que ele vê, assim, um filho, como se estivesse fazendo massagem numa mãe, né, e tal, só que é num clima meio no ar e tal, e depois as coisas não são exatamente como o fotógrafo pensava que era. Já nessa época tava naquele negócio de o pessoal pessoal se reunir pra falar Hiroshima nunca mais, né, e tal, a criação do próprio Monumento da Paz, né, que tem lá no Japão, né, em Hiroshima. Os segmentos são todos muito interessantes e eles são ligados pela história de vida do próprio Tatsumi. Entendeu? E é muito, muito bonito. O Yoshihiro Tatsumi foi o cara que, nos anos 70, foi o cara que deu início à produção de quadrinhos para adultos no Japão. Porque o mangá, principalmente os do Osamu Tezuka, até tipo anos 50 e tudo, eles eram voltados para as crianças. Uhum. Era uma leitura basicamente de crianças. Esse cara, que a grande influência dele é o Osamu Tezuka, ele mais um grupo de quadrinistas resolveram começar a fazer quadrinho para adulto no Japão, que é o tal do Gekiga, né, que são histórias dramáticas, que tem sexo, tem violência, com desenhos mais realistas. Hoje, o grande deus do Gekiga é o Kazuko Oiki, né? Sim. Mas bom a gente saber que tem outros caras, né, que não são tão famosos, né, e tal, né? Aliás, a história também contempla o próprio Hentai, né? Como é que foi a criação do Hentai, né, e tal, como é que foi o cara que começou a pensar nisso, né, a fazer essa espécie de desenho, né, para público adulto também, né. Isso, e esse cara, o Tatsumi, ele publicou uma autobiografia em quadrinhos que ganhou prêmio aí, ganhou vários prêmios e tudo. O filme, ele pega essa autobiografia dele em quadrinhos, intercala com histórias curtas que ele também produziu ao longo da vida, muitas delas passadas na época do pós-guerra, muito dramáticas, e ele pega os quadrinhos do cara e anima esses quadrinhos, né? Imagens em preto e branco, com muita achura, entendeu? Olha, é um filme pra quem é fã de desenho, pra quem é fã de mangá, de bons artistas de mangá, e é muito bom pro pessoal conhecer a história, entendeu? Porque eu acho que é como se fosse uma homenagem pra quem criou essa espécie de obra. Tem momento aí que o autor, o Tatsumi, ele conseguiu conhecer pessoalmente Osamu Tezuka, entendeu? Aliás, o filme começa assim, né? A animação, aos desenhos dele voltando do enterro do Osamu Tezuka, entendeu? Falando que a vida dele praticamente perdeu sentido, porque o cara era referência pra ele na vida dele. Cara, é muito bonito, e os segmentos, as histórias dele são muito interessantes. Eu não tive ainda a oportunidade de ler os mangás, entendeu? Mas eu já tô providenciando pra poder ler, né? Porque eu fiquei encantada. E é emocionante, o final é de chorar, entendeu? Duvido um adulto assistir e não chorar, entendeu? Porque você vai ter as imagens do próprio, entendeu? Depois que você sabe toda a história de vida dele, a batalha que foi pra ele conseguir atingir o sonho dele, que era viver disso, de desenho, de ilustração. Tudo muito interessante, muito rico os personagens que ele cria. E nada em bobos, imbecis, totalmente adulta a história. Tem um segmento, né, Marco? Se fosse citar um dos segmentos. Tem o segmento do velhinho, né? Que ele fica relacionando aquele canhão à virilidade dele perdida. Uhum. Que é muito bonito e muito triste também. As histórias dele são todas, quase todas, sobre decadência humana, né? É o repórter decadente que quer conseguir uma notícia para se levantar. É a moça que ela é prostituta e ela se relaciona com soldados americanos no pós-guerra. E ela é discriminada pelos outros japoneses porque sai com soldados americanos. Sim. É o velhinho que descobre que tá impotente, tá doente, impotente, casado com uma mulher que ele odeia, e ele não consegue achar uma saída, né, uma esperança para a vida dele, né, ele tá antevendo um futuro de infelicidade até o dia da morte dele. Então são histórias muito desesperançadas, mas ao mesmo tempo muito bonitas, e que refletem a desesperança do Japão no pós-guerra, né? Sim. Não, e as próprias vozes, as dublagens, né, que o filme é todo falado em japonês, né, a narrativa, gente, também é emocionante, viu? O pessoal é bom nisso daí, entendeu? Vai te levar às lágrimas mesmo. O primeiro segmento é sensacional, que quando ele vê as fotos, quando ele vê os corpos, é chocante. No nível de game, né, Pés Descalços, que a gente elogia tanto. Não entrou no circuito aí, né, em exibição no Brasil, pelo menos eu não fiquei sabendo, mostra, não. Né, só passou em mostra. Mas ele mostra, assim, os desenhos do autor, a vida do autor, o fechamento, né, um cara que até hoje em dia tá em atividade, né. Ele tá com quase 80 anos e tá em atividade, sabe? É muito bonito e, cara, eu só tenho a lamentar que as pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer. Mas como esse é um podcast pra isso, exatamente, entendeu? Eu acho que você deve, assim que a gente terminar, escutou a gente, você vai lá e assista. Pra mim, eu fiquei mais tocada porque eu já tenho uma paixão muito forte, assim, por esses caras, assim, que fazem essas histórias maravilhosas. O próprio Kazuko Oiki, que a gente já homenageou tanto, né, aqui, eu não conhecia esse cara, entendeu, o Tatsumi. Então eu fiquei apaixonado, falei, caramba, eu quero ler tudo dele, entendeu? As histórias são interessantes, são legais, eu quero conhecer. E só pra constar, isso daí é uma animação, mas já foi primeiramente um mangá, e ganhou o prêmio Eisner lá, né? Tal, super importante, muito premiada. Mas só conhece quem vai nesses circuitos aí, né? De cinema e tal, onde passa coisas mais alternativas. Infelizmente não chega ao grande público, né? É muito dura essa batalha de você conseguir que o teu material seja publicado e a emoção que você sente de pegar nas tuas mãos a primeira publicação, entendeu? Que ele passa isso daí pra gente. É muito, muito bonito e é muito tocante, cara. E nada assim é piegas. Em nenhum momento, entendeu? Ao contrário, tem momentos que você vai dar risada, porque tem personagens engraçados. Então, vale muito a pena mesmo. De coração, assista. Tô vendo o trailer aqui, pô, é muito estilizado. O diretor é de Singapura, né? É, interessante isso. O cara é um fã, né? O diretor é um fã do trabalho do autor, entendeu? E do próprio Osamu Tezuka. Ele é um filme de amor, é simples assim. Alguém que fez com muito amor, com muito carinho. Declaração de fã, né? Bacana mesmo. Pô. Agora eu quero pedir pra cada um fazer uma dinâmica aqui nas considerações finais, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Um jogo rápido, bate-bola diferente. Ah, meu Deus! Quem me conhece sabe que eu sou assim. Então eu vou perguntar cada gênero aí, vocês falam aí dentro desse ano, tá? Tem que ser dentro de 2012. Qual o filme que vocês assistiram dentro do gênero que, na opinião de vocês, é mais foda? Bruno Gunter, o que, que você assistiu do gênero ação que você achou mais foda em 2012? Mercenários 2. É agora romance, Bruno. Psychomania. Psychomania. É fácil de colocar trailer? Beleza. Tem na Netflix, pra quem quiser ver. Tá, mas não faça propaganda na Netflix. Ah, desculpa. Eles não me pagam nada. Tá me deixando louca isso. Drama. É, Shame vale a pena. Shame, comédia. Eu fico no... Eu vi uma comédia, eu não lembro o nome agora, que o Douglas me recomendou, do Mario Monicelli, dos Amigos. Miss May. Miss May, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Beleza, então. Terror. Alho Interior, eu vi porque vocês me recomendaram, é muito bom, muito bom. Caraca, sim. Musical. É, pô, musical pós-apocalíptico, muito bom. É pós-Steve Jobs, né? Ai, ficção científica. Olha, fanboy é fogo, cara. Star Wars 3D no cinema não teve preço, cara. Quase chorei. É thriller. Thriller. Que thriller que eu vi que foi bom de cinema? Vi tantos. A Torchlin Duck, que eu vi do Dario Argento, que é muito bom também, que o Douglas me recomendou. Vou ficar aqui no diálogo pra ficar um pouco diferente. Beleza. E a animação que tu assistiu em 2012 mais legal, na tua opinião? É, Hokuto no Ken. Eu não costumo ver muito animação, principalmente animações japonesas, mas eu assisti o longa, que depois que a gente gravou um podcast sobre, eu acho que vale a pena. A animação é muito boa. Filme nacional, na tua opinião? É, eu acho que vale a pena sempre falar. José Mojica Marins, eu revi esse ano, Ritual dos Sádicos, vejo esse filme, que vale a pena. Na Boca do Lixo você tem também Kung Fu contra as Bonecas, né? Que é um metrosexual lutador de Kung Fu, entendeu? Filmaço, hein? Filmaço. Da onde veio essa ideia, assim? O colega viu de uma madrugada, aí falou, cara, tem que ver esse filme, Kung Fu contra as Bonecas. Porra... É do Calante o filme, é bem interessante, vale a pena. Eu recomendo, mas... Agora o Douglas, né, Douglas? Ele ficou conhecido por ter uma memória fantástica em relação aos artistas e às novelas. Hoje eu converso com ele. Ei. Olá, filme de ação, Douglas. Mercenários 2. Romance. Romance, Estranhas Ligações, com a estranha ligação do amor, da insanidade e dos problemas de relações humanas com a carcaça de touro que passeia pela Europa. Que falta de elegância também, você vira o meu programa assim. Perfeito. O drama. Drama, Leolo. A estranha história e muito deprê e surreal do menino que acredita que foi concebido pelo pai da Cecília, que se masturbou numa caixa de tomate, que viajou e fecundou a mãe dele. Meu Deus. Legal, né? Comédia. Feios, Sujos e Malvados, é Tora Escola. Legal, legal, clássico, né? Sim. Terror que eu sei que você gosta demais. Terror, a gente falou do Subconscious Cruelty, ficou na cabeça, mas também vi esse ano, por recomendação do Marcos Noriega, o filme do diretor que eu recomendei hoje, do Zulavski, Possessão, eu não tinha visto, vi esse ano. Show de bola, show. Sim. E musical, Douglas? Musical, Edwige and the Angrinches. Beleza, muito bom. E ficção científica? Ficção científica, no Globo Dourado, a recomendação de hoje, espetacular, e um filme da Macedônia, corrigindo, não é da Croácia, o Goodbye 20th Century, onde tem Papais Noéis, Coringas e o que mais, é muito insano o filme, e episódio também vale a pena. Olha só, Thriller. Thriller, foi Deus quem mandou um filme muito estranho, esquisito, bizarro, onde as pessoas vão morrendo por um sniper maluco e as pessoas acreditam que o sniper maluco mata porque Deus mandou ele matar. É um filme bizarraço, até ET, mas eu já tô dando spoiler, não precisa disso. Legal. E a animação, na tua opinião, melhor que você assistiu? A animação, eu vi de cabeça, bate pronto, a Kite. Uma animação erótica muito estranha e esquisita. Sensacional. A Kite. Tá recomendado. Filme nacional. Eu vi um esse ano e espetacular, que o Bruno sabe qual foi, que é o Rainha de Aba. Eu não tinha visto esse filme e é um filme. Ivan falou desse filme já. Espetacular. Também. Gente, é Milton Gonçalves na sua melhor atuação. É um negócio. Ah, eu tenho que ver, viu, Douglas? Rainha de Aba. Guaraná, um suco de caju e goiabada para sobremesa. Você, Marcos. E o seu negócio, qual foi? Qual era? Ação. Muito bem. É Batman com voz de ganso rouco. Beleza. Romance. Românticos Anônimos, uma gracinha de filme francês. Certo, uma gracinha, a Hebe aí, né? Gracinha. Hebe. Drama. A Montanha dos Sete Abutres. Comédia. Operação Madrinha de Casamento. Muito bom mesmo. Terror. Carmila Vampira de Karnstein. Olá. Musical. É La Chansons d'Amour. La Chansons d'Amour. Do Gustave Honoré, beleza. Ficção científica. No Globo Dourado, do Zulawski. Certo. Thriller. Thriller, Zero Kelvin. Um filme com Stellan Skarsgård. Sensacional. Puta, que filmaço. No começo de carreira dele. Animação. Animação, Tatsumi. Ah lá, legal. Filme nacional, na tua opinião? Vou falar rapidinho só dois. Desse ano, ou do ano passado, não lembro muito bem, o Xingu do Karl Hamburger, né? Uau, Xingu, sim. Mistura de biografia com aventura, com drama, com crítica social, com relato histórico, excepcional. E o mais antigo, bem mais antigo também, que a gente viu esse ano também, que é o São Bernardo, do Leon Risman. Adaptação do romance do Graciliano Ramos. Com impecável. Maravilhoso. Bastos, impecável. Maravilhoso. E eu assisti por recomendação de vocês já. Eu converso hoje com ele que bolou um novo estilo de cabelo. Você, Alexandre, ação. Missão Impossível, Protocolo Fantasma. Caramba, romance. Romance, procura ser um amigo pro fim do mundo. Legal, drama. Vamos falar sobre o Kevin. Comédia. Ted. Terror. A Coisa. Musical. Fábrica de Chocolate, do Gene Wilder. É. Não, ficção científica. Looper. Beleza. Thriller. Millennium. Que legal. Animação. Valente. Foi a única animação que eu vi esse ano. Não é lá grande coisa, mas, enfim, é Pixar, né? Filme nacional, na tua opinião? Filme nacional, eu vou recomendar, então, o Xingu, do Karl Hamburger, que é realmente um belo trabalho do cara. Eu não conhecia muito, realmente, da carreira dele como diretor, com exceção do Castelo Rá-Tim-Bum. Então fica aí a dica para dar uma conferida nesse trabalho dele, que realmente me surpreendeu. Eu vou fazer a pergunta de um internauta. O Tom Masturbando de Curitiba pergunta. Preparado? Beleza, então. Então vamos lá. Você, Bruno Costa, meu amigo. Ação, filme de ação do ano pra você. O que eu vi esse ano que eu gostei muito foi o Wild Bunch, que é o Meu Ódio Será Sua Herança, não é isso, Bruno? A tradução. Sam Peckinpah, muito bom. Muito bom. Adoro, para o Oeste. Adoro demais esse filme. A montagem nervosa no final, com muita ação. Bom filme. Sim, querido. Romance. Moonrise Kingdom, muito legal. Drama. Drama Holy Motors. Não tem Holy como. Motors, né? Pra mim, o melhor filme disparado que eu vi esse ano. Agora comédia, Bruno. Comédia é o Ted. É uma comédia divertido. Que eu gostei. Divertido. Sim. Terror. Por sua indicação, Chronocrimes. Terror meio barra ficção científica também. Barra ficção científica, exatamente. É, sim. Musical. Não, musical não curto, passei batido esse ano. Quem te convidou pra participar? Olá, Beijo a primavera pra Hitler. Vou ver. Ficção científica, Bruno. Solaris. Excelente filme. Legal. Ah, o original ou o George Clooney? Original. Aliás, original. No Globo Dourado, tem muita influência. Se você quiser assistir o No Globo Dourado, você vai ver que é bem, assim, lembra muito. É bem interessante. Vou assistir. Sim, o Solaris original. É thriller, querido. Olha, eu gostei do Millennium. O Alexandre falou, é um bom filme. Sim, e animação? A animação, eu vi um curta, na verdade, esse ano, que eu gostei muito, é um curta brasileiro. Eu sei que as pessoas não falam muito sobre animação brasileira, mas é um bom curta-metragem, que é o Anjo no Meio da Praça, do Alê Camargo. Quem puder correr atrás, quem puder ver, cara, ele tem curtas-metragens excelentes, animações de alto nível, premiados, enfim, Anima Mundi, e pelo mundo afora, vale muito a pena o pessoal conhecer o trabalho do Alê Camargo. Filme nacional, na tua opinião? Olha, eu vi alguns filmes nacionais esse ano e, na verdade, o que eu vou indicar, ele é de, se não me engano, é do ano passado, né? Mas eu revi, aproveitei porque, enfim, é questão de Oscar e tudo mais, que é o Palhaço. Ah, muito bom também. Do Selton Mello, cara. E eu tô, assim, eu tô admirado como ele tá crescendo como diretor, sabe? Ele tá ganhando, assim, uma bagagem muito boa, um domínio da linguagem, enfim. Eu tô gostando muito dos trabalhos dele. Os que eu tenho visto, eu tenho apreciado bastante. É, agora eu, né? Vamos lá, então. Sim. Então fica à vontade, faça sucesso, volte às luzes da ribalta, cante a sua música. Vamos lá, filme de ação. Gostei muito, me diverti bastante com The Raid Redemption. Gostei pra caramba. É, romance, gostei muito do Ruby Sparks, né? Acho que a pronúncia é Ruby Sparks. Isso, né? Ruby Sparks, é muito interessante. Vamos dizer até que é uma comédia romântica, praticamente, mas não tem nada de bobo. E isso é legal, os desfechos são interessantes. Sobre, assim, o que você espera do outro, né? Isso. O que você quer do amor, entendeu? O que você quer de ti. E é muito legal, eu gostei bastante, recomendo. Ruby Sparks. É, drama, com certeza eu vou no Shame, porque é um filmaço, assim, filmaço. Comentou no BPM. Se não saiu, com certeza não deve ter saído. Comédia, eu curti bastante. Ted, eu assisti e me diverti bastante também. Gostei das referências aos anos 80, gostei do Flash Gordon. Diverti, né? Foi legal, eu também sou fã do Family Guy, né? Foi divertido pra mim. Musical, esse ano, assim, é desse ano que tenha sido lançado, eu não assisti nada, não. Eu reassisti o Pina, né? Que o Pina é muito interessante, né? Muito bom. O Bruno também já assistiu, eu sou muito fã da Pina Bausch e tal, e eu acho que pra todo mundo que gosta de cinema, né, porque a direção é do Wim Wenders, é um filme muito bonito, são as remontagens das coreografias criadas pela Pina, e uma grande homenagem, então e a trilha sonora, Angélica, desse filme é espetacular também. É linda, eu tô sempre tocando nos podcasts aí. É, exatamente, né? Todo mundo que escuta o Masmorra aí, de vez em quando, dá escutada no Pina, que... Eu fico usando as trilhas, que é muito bonita mesmo, viu? Muito legal. É bonita demais mesmo. É o Pina. Obrigado por me mostrar esse filme, Angélica. Eu conheci por sua causa. Obrigado. Prazer. É um filmaço. Registro sensacional do trabalho do grupo Wuppertal, né? Que a Pina liderava, né? É, se hoje em dia a dança moderna tem tanta representatividade por aí, quem deu esses passos iniciais aí foi a Pina. Então, no terror, eu vou falar novamente pro pessoal assistir, que é o Teatro do Bizarro. Que não digo nem que é o melhor do ano, e sim o melhor que eu assisti ultimamente, que eu curti, né? Porque se for falar do ano, também tem aquele A Cabana da Floresta, né? Que é muito interessante. E pra fãs de terror, né? Também cheio de referências, né? O VHS também, né? VHS, que eu gostei, mas é muito instável o VHS. A Cabana é com aquele Chris Hemsworth, é isso? Tem o cara que fez o Thor, sabe? Que ele mesmo. Sim. E é muito filme pra quem é fã, porque vai ver todas as referências a filmes famosos, entendeu? Ele continua fazendo Thor no filme, né? Ele é versátil, né? Versátil. Ele tem um filme de terror muito badalado também, cara, que é o Crepúsculo, né? Oh. É o terror de assistir, né? Oh, comemoremos, né, que acabou essa porcaria. Vai virar podcast, né, Douglas? Nossa. Ah, meu Deus. Vamos torturar o Douglas, né, agora. Né? É culpa do Ivan, né? Tá bom. Ficção científica, recomendo muito aquele Hunter Prey, que eu tô sempre falando pro pessoal no Twitter e tal, porque é um filme que é uma espécie de spin-off do Inimigo Meu. entendeu? Sim. Pra quem assistiu Inimigo Meu, você vai ver o Sandy Colora, que pra quem não sabe, é o cara que fez o fã-filme lá do Batman Dead End, né? Maneiro. É o Batman vs Predador. E ele fez um longa, que é o Hunter Prey, né? Que é uma grande homenagem a quem é fã do Inimigo Meu, que já é uma referência do filme Inferno no Pacífico, né? O filme antigo do Lee Marvin e do Toshiro Mifune, né? Mifune, é. Exatamente. Onde o oriental tem que ser um ET estranho, né? Mas é um belo filme, assim. É. O meu é um belo filme. E o Hunter Prey é um filme em baixo orçamento e inteligente, né? É thriller. Com certeza, Killer Joe, né? Que é um filmaço que eu assisti com um ator que a gente meio galhofa, né, Marcos? A gente tira sarro dele e ele no Killer Joe me surpreendeu com força, né? Matthew McConaughey. McConaughey, olha lá, não vou conseguir pronunciar. É irlandês ele. Sei lá. Eu sei que ele gosta de fumar maconha e ficar tocando bongô pelado, entendeu? Eu nunca mais vou olhar pra uma coxa de galinha da mesma maneira depois desse. É, tem a melhor cena de boquete em coxa de galinha no ever, forever and ever. Ah, então é romance, né, na verdade. É muito, muito bom. É um romance do mal. É, e animação, com certeza, vou aqui reafirmar pro pessoal assistir essa animação que a gente recomendou, né? Que eu recomendei, que é o Tatsumi, né? Um filme nacional, né? Pra não ficarem reclamando que eu não falo de filme nacional. Eu assisti esse ano, apesar do filme ser do ano passado, o filme Capitães de Areia, né? Baseado na obra do Jorge Amado. E foi um filme muito legal, vale muito a pena, muito dramático, né? Mostrando a vida das crianças de rua, né? Ladrões, uh-huh, e tal. E tem todo aquele negócio de religiosidade e... Como é que é o nome? É sincretismo religioso, né? Sincretismo, isso. Exatamente, quando mistura, isso tem muito na Bahia, né? O catolicismo com a Umbanda. E é muito bonita a história, é muito bonita. Eu gostei bastante do filme. I've never forsaken you. It's really something. So hurry to justo. Pô, a gente não falar do Holy Motors nesse último podcast. Sacanagem. É quase que uma heresia no fechar o ano sem recomendar Holy Motors. E aí, por que que Holy Motors é foda, Bruno? Porra, eu acho que é toda a desconstrução que se faz em cima do próprio cinema, né? Acho que a grande sacada da personagem principal... Na verdade, o filme é muito bom. Olha, meu amigo, você vai no IMDb, vai estar lá 7 a nota do filme. Ignora. Eles não sabem o que dizem. Não é isso. É 9 pra cima. Perdoe, né? Eles não sabem o que dizem. Eles não sabem o que dizem. Cara, a montagem... Tem uma sequência, que é um plano sequência, que é ele, a Angélica deve lembrar, fazendo a música do filme... Nossa, aquilo é genial, cara. É genial. Eu vou colocar no post pra você sentir o clima, como é que é, cara. Vale um pouquinho falar do personagem, como é que é isso, esse negócio de encarnar muitos personagens? Você acha que é uma espécie de homenagem ao ator, ao cinema? Acho que é uma grande brincadeira. Uma grande homenagem, entendeu? Sim, uma grande brincadeira, uma grande desconstrução. E interessante que ele leva isso pra vida real, todos esses personagens, né? Então é o cinema na vida real, entre aspas, digamos assim, né? E eu acho isso muito bem feito. Eu acho as metáforas do filme, a própria interpretação, nossa, cara, é um troço de outro mundo. Só você vendo o filme pra você entender o que, que a gente tá falando aqui. Não tem como. É muito bom. Muito bom o filme. É muito bom e é um filme de você ver a Eva Mendes, né, e a... Kylie Minogue. Eva Mendes, Kylie Minogue, exatamente. Atuando direitinho, entendeu? É impressionante. Meu, esse cara, ele produz muito pouco, sabe? Ele é muito... É um cara que não tá todo ano colocando filme pra gente aí. Eu acho que vale a pena. Se você não conseguiu assistir Os Amantes da Ponte Neuf, ou aquele Malvai Sangue, né? Que tem vários filmes legais. Ou então até o que o Douglas falou, que é o Tóquio, né? Que tem um segmento dele, que é o Merd, né? Meu, é Merd. Vale muito a pena conhecer os filmes do Léo Carax, cara. Sim. Mesmo. Não, excelente, excelente. A montagem é muito boa, a trilha sonora muito bem utilizada, a decupagem perfeita. Maluquice total. Maluquice, tem maluquice. Aquela cena com... Você pode falar da cena, Jerico? O spoiler é complicado pra galera que não viu ainda. Porque o filme tá estreando, né? Vou tirar o fone de ouvido se você falar. Não, então deixa, eu não vou falar. Então assistam, porque o filme é uma coisa... Pra mim, o melhor filme desse ano... Bruno, muito obrigada por participar aqui, de estar conosco aqui no último podcast do ano. É uma honra e dessa vez vai sair mesmo no ano, promessa. Meu querido, brigadíssimo. Você já tava no outro, mas foi sair na metade do ano, sacanagem. Então deixa uma mensagem aí. Não, antes de tudo, agradecer aqui a você, Angélica, ao Marcos, por sempre convidarem eu, o Douglas, a galera lá do Podtrash, né? Que é o podcast que eu tenho junto com o meu irmão e com o pessoal da Dark One. A gente fala de filmes alternativos, porém trash, né? Então. E o Cine Masmorra, pra mim, é um dos melhores podcasts sobre cinema, porque sempre vai mostrar esses filmes que você não conhece, que você talvez já tenha ouvido falar, mas com garra, entendeu? A Angélica e o Marcos sempre apontam os filmes que eles veem, mas com coração, entendeu? Não é aquela cartilha de cinema que todo mundo simplesmente pega na Wikipédia e lê por aqui. Obrigado, O negócio aqui é bem feito e feito com carinho. E toda vez que eu participo, eu sempre fico feliz de ter participado. Isso é interessante mesmo. E agradecer a todos os ouvintes do Cine Masmorra por sempre me aturarem por aqui também, né? Por aturarem os posts que eu faço lá, por mais que às vezes sejam um pouco diferentes. São muito bons, muito legais. A coluna latina trash faz um sucesso. E agradecer também ao Bruno, Alexandre, que gravaram. E mandar meu irmão ir pro inferno. Que... Tadinho, ele tava quietinho na dele. Não, mas é um bom 2013 pra todos. Vocês estão ouvindo isso aqui, vocês estão sabendo que o mundo não acabou, porque isso aí é balela. Não, na verdade vocês estão ouvindo isso daí porque o meu HD se salvou depois desses monte de meteoros que caíram e nós morremos há muitos e milhares de anos aí. Vocês estão aí com suas telas touchscreen, entendeu? Mexendo pra lá e pra cá e falando, oh, o que, que será isso? Que filme é esse? Não existe esse filme, entendeu? São pessoas da Terra, entendeu, que estão aqui. O recado que eu dou pra todo mundo em 2013 é: assistam o que vocês gostam, não fiquem só no meio comercial, porque o cinema é muito mais do que é passado aí nas grandes, nesses vários multiplex que tem aí, né? Então, vejam, procurem, vão e se você gosta de cinema mesmo, vai, assista, procure mostras que normalmente tem nas grandes cidades, né? Se você mora numa cidade do interior, use seus meios para ver determinados filmes que vale a pena. Exatamente, obrigada, Bruno. Quero agradecer também ao Douglas, que é lá do Podtrash, que participou de vários podcasts conosco esse ano. Sim, é quase que a gente rouba um membro lá do Podtrash, mas caramba, é que é muito bom conversar com o Douglas. E eu duvido que vocês que estão aqui nos escutando, vocês não iam querer conversar com o Douglas, então não nos culpem. É, quando ele não tá bêbado, vale a pena. Obrigado, Douglas. Pô, que agradeço, cara, eu adoro gravar o Cine Masmorra. É uma honra, toda vez, volto a repetir, toda vez que vocês me chamarem, eu vou fazer com o maior carinho, sabe, honra. É muito bacana, porque aqui a gente tá celebrando o cinema, só isso, sabe? É, não interessa de que país que for, de qual gênero, a gente tá celebrando o cinema aqui. E, sabe, é aquele cinema que você não vai achar ali do lado, na esquina, né, nos multiplex da vida. É espetacular, tá recomendadíssimo e não desanimem, senão o jogo termina, Angélica, Marcos, porque é um trabalho arqueológico de pesquisa importantíssimo. Eu volto a frisar isso, porque é muito bacana, é muito bacana. Os casts são impecáveis e tô tecendo muito elogio já. E pronto. Eu já tô encabulado aqui pra falar. Porque é muito bom, gente, é muito bom. Quem tá caiu de paraquedas nesse, assistam os outros também. É cinema asiático, é cinema alemão, é cinema granguinhol que eu não sabia, conheci hoje, olha que legal, sabe? É espetacular, tô abrindo meu coração. O filme recomendação de diretores que a gente já ouviu falar, mas que não tinha tido oportunidade de ter assistido os filmes. Olha, show de bola, parabéns, continuem. E que 2013, se o mundo não acabou, ou se nossas consciências foram parar numa máquina estranha, que a gente continue falando sobre cinema até o fim do mundo, se for possível. E teve dito. Obrigada, Douglas. Ai, agradecer ao querido Bruno Costa, que eu tive a felicidade de conhecer esse ano aqui, de gravar algumas vezes, mas depois que eu gravei também, eu adorei demais. Eu sou muito fã do Bruno, do pessoal do Cinéfilos. Não precisa nem falar mais nada, né? Os podcasts falam por si, né? São todos muito bons. Obrigada, Bruno, e deixa suas considerações aqui no final do podcast. Poxa, eu que agradeço, acho que esse ano foi muito legal, porque eu conheci muita gente bacana do meio de cinema, Angélica, o Marcos, o Bruno, o Douglas, o próprio Alexandre que tá aqui gravando com a gente. Eu acho que esse ano, pra mim, tá sendo um ano de grandes surpresas, né? E mais uma vez, obrigado, Angélica, pelo convite de gravar esse Batendo Papo na Mais Boa. É sempre um prazer. Eu acho que o Douglas falou, o que o Bruno falou, eu só reforço, faço coro em cima disso. Pra mim, é um dos melhores podcasts de cinema, sem dúvida nenhuma. Eu acho que por toda a discussão que vocês já trazem, por toda essa filosofia de trazer filmes até desconhecidos do grande público, né? Filmes que as pessoas não teriam, talvez, acesso, não conheceriam se não fossem vocês. Então, a gente só tem a agradecer. Obrigado. E espero novos convites, porque sempre que vocês me convidarem, eu vou vir com muita felicidade e falando sobre cinema, né? Que acho que é o mais importante de tudo. Ô, Angélica, o Bruno uma vez falou pra mim que o importante é bater papo sobre cinema. E é o que o Cine Masmorra faz. Então, o Bater do Papo na Masmorra é... Eu adoro o MasmorraCast, mas o Batendo Papo na Masmorra é um podcast muito especial pra mim, sabe? Porque eu tenho as impressões que todo mundo tem, eu conheço as impressões de vocês em determinados filmes, corro atrás e adoro. É um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir. Opa, obrigado. E saiba que ele nasceu pra ser um tapa-buraco. Ah, mas de tapa-buraco não tem nada. Excelente. Não tem nada, e eu vou dizer que o nível de discussão é sempre muito bom. Eu gravei, acho que um ou dois, Batendo dois. Papo na Mais Boa. E, cara, eu só tenho a agradecer, porque eu aumentei minha lista de filmes. Tem que ver mais filmes. E cada vez eu aprendo mais. Vocês estiveram lá falando sobre Vai e Veja, que é um filme genial, genial. E eu só pude conhecer esse filme através de vocês, então eu só tenho a agradecer. É isso, pra mim, o MasmorraCast, o Cine Masmorra é fundamental. Pra quem gosta de cinema, pra quem quer uma nova visão de cinema, vocês precisam ouvir, precisam conhecer e não pode parar nunca. Sim, é verdade, tá bom. É verdade. Nem quando a editora aqui estiver triste porque ninguém comenta. Comentem. Não. Porra, é que sei. Ah, obrigada, Bruno. E fala dos cinéfilos um pouquinho também, né? É, a gente tem lá o Cinecast, eu tive o prazer, a honra de gravar com vocês, obviamente, com o Bruno, o Douglas tá me devendo uma visita ainda, com o Alexandre. Se puder um dia também gravar com a gente, seria bem legal. E a gente fala sobre cinema, a gente fala sobre vários filmes, a gente fala sobre os grandes clássicos de Hollywood, da Europa, enfim. Eu acho que a ideia foi o que o Bruno falou, é bater papo sobre cinema, colocar as nossas opiniões. O Abad uma vez falou pra mim que não existem verdades absolutas, são só opiniões. Então a gente pega essas opiniões e coloca pra todo mundo, acho que isso que é importante. Sim, concordo, querido. E brigadíssima, viu, Bruno? Não, e o Cinecast também eu recomendo a todos, porque é uma outra abordagem, mas também é bom demais. Sim, com certeza. E você, Alexandre, muitíssimo obrigada por participar. Caiu meio de paraquedas, desculpa, foi meio de última hora. Mas deixa aí suas considerações finais aí no último podcast do ano. É, 2012 foi um bom ano aí pro cinema, também foi um bom ano pros podcasts, né? Acabaram aparecendo aí também outras gamas, né? O Baderna, ninguém ouve aquela merda, mas enfim, tem aí outros. Não, mentira, que o Queiroz sempre deixa lá o link e eu vou lá ouvir, cara. Enfim, continuarem ouvindo o Masmorra, deem uma conferida também lá nos cinéfilos, é muito bom. Também ouço bastante aí o podcast. Ouço o Baderna também, de vez em quando, né? Se der tempo. Comenta. Ninguém comenta naquela porra. É porque é a Baderna mesmo, aquilo ali. A Baderna. Tem aí um ótimo 2012, né? Final de 2012 aí. Tem um ótimo também 2013. Tem aí muito cinema pipocão que eu gosto bastante, mas também corro atrás aí de várias recomendações que acabam surgindo aí no Cine Masmorra e tal, batendo papo, que é realmente a parte mais legal mesmo, principalmente pra falar de filme, é porque cada um traz alguma coisa, assim, algum filme que assistiu e tal, e de certa forma também, aquele filme que o cara tá trazendo é um reflexo dele mesmo, né? Ou seja, é um cara que às vezes quer ver um filme de terror e é uma coisa mais zoada, e aquela pessoa às vezes é assim mesmo, no particular. Tem cara que gosta de filme de comédia e o cara também é mais despojado, tem cara que gosta de filme de ação. E a gente que gosta de tudo, como é que faz? A gente tem personalidades múltiplas. Né? É o multi-homem lá dos impossíveis. É, verdade. É, então assim, os filmes que a gente acaba recomendando também acabam se tornando um reflexo nosso, né? E a gente vê aqui que tem também, eu ouso dizer, né, que tem uma certa transparência aqui nas pessoas que estão falando, né? Que, na verdade, o grande barato mesmo, na minha opinião, de gravar podcast, é justamente de informar, mas também com um certo despojamento, de você não tem que necessariamente defender tudo que você tá falando. Você tá aqui para trocar informação, né? E é isso que é a grande parte bacana da vida, né? Não é só de bater um papo, mas sim esse debate, assim, essa coisa saudável de você trocar informações, você traz alguma coisa que o outro não conhece, enfim. É isso. Diversão, filmes, explosão, tiro, porrada e bomba. É. 2013, venham mais filmes aí pra gente falar, venham mais coisas novas, mais descobertas, mais garimpadas aí pelo mundo do cinema, de outros países e etc, né? Enfim, é celebração total. Sim, querido, concordo. E você, Marcos, aí, suas considerações, querido, mais um ano falando de cinema, né? E aí? Antes de tudo, eu queria agradecer a presença do Bruno Gunter e do Douglas, né? Agradecer pelo podcast que eles fazem, o podcast, que é um podcast que eu acompanho toda semana. Muito e bom. Aprendo muito sobre cinema, e me divirto muito, né? É um dos momentos mais divertidos da minha semana, quando tem um podcast novo no ar. E tal, eu aguardo ansiosamente. Ele adora mesmo, ele escuta mesmo. Uhum. Obrigado ao Bruno Costa, porque eu aprendi bastante sobre cinema com você esse ano nas nossas conversas, escutando o podcast de vocês, que também é de altíssima qualidade, viu? Opa, obrigado. Tal. Obrigado ao Alexandre por ter gravado aqui com a gente, ter participado com a gente. Pessoal, escutem o Baderna e comentem, viu? Veja se alguém põe ordem naquela baderna, mas é uma baderna muito bacana, viu? E tem todo o espírito do podcast, que é essa coisa um pouco mais informal e menos sisuda do que os programas aí de TV e de outras coisas aí mais presas, né, a fórmulas, né? Sabe. Então vale muito a pena. E quanto ao ano que vem, né, eu tenho só duas coisas rapidinho para dizer. Primeira, você aí, se tiver algum ouvinte dos nossos que realmente acreditou nessa papagaiada que o ano ia acabar, que vergonha que eu tenho de você, viu, cara? Que vergonha, né? Você me dá muita vergonha, rapaz. É? Agora, aos outros, e até esses também que acreditaram nessa balela, né? A vida humana é um curtíssimo intervalo de tempo, né? E 12 meses são um intervalo de tempo menor ainda. Quem tiver o privilégio de ano que vem passar por esse intervalo, preservando a sua vida, a sua sanidade mental e a sua integridade física, faça o melhor para si e para os outros, né? Ao longo desse curtíssimo intervalo de tempo aí que é concedido para alguns, né? De poder passá-lo bem, com saúde e produtivo, né? Então é isso aí. Verdade. Não desperdice. E veja muito bons filmes. A sanidade mental eu não garanto, Marcos, mas é tudo certo. É isso aí, eu quero agradecer a todos os presentes também, ao Bruno e ao Douglas, que é do Podtrash, a você, Marcos, muito obrigada, ao Bruno Costa, que é do Cinéfilos, e o Alexandre, do BadernaCast. Agradecer a você, ouvinte, que você tá aqui escutando a gente há algum tempo, as nossas opiniões sobre cinema, o que, que a gente acha, o que, que a gente deixa de achar. Muitíssimo obrigada, continue nos acompanhando, ano que vem tem muito mais, a gente não consegue produzir tanto quanto a gente consegue pensar no que fazer, né? A gente tem muitos projetos e não consegue concluir. E a gente vai tentar, ano que vem, pegar um pouquinho do nosso tempo e realizar alguns desses projetos aí. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Muito obrigada, que seja um excelente ano, esse ano de 2013, tá? Deixar uma mensagem aqui de paz, de amor pra você. Procure sempre diversificar o cinema que você aprecia, você não seja como é que eu posso dizer? Não se limite ao que está nas salas, aí, conforme falaram os amigos. Tem coisa boa demais que você apenas não conheceu. Só isso, né? A gente tá aqui pra isso, pra trazer esse material, né? Então, se é a primeira vez, seja bem-vindo. Se não é a primeira vez, continue conosco aí. E o mais importante, comente esse podcast com as suas impressões do cinema em 2012, como é que foram os filmes legais que vocês assistiram, ou os que não são tão legais, né? Participe aqui comentando. Isso é muito importante pra gente manter o nosso trabalho aqui, é ter as suas impressões, né? E é isso. Um grande abraço pra todos. Muito obrigada a todos que estão presentes aqui na gravação, né? E tchau! Cadê Vingadores? Vamos estourar champanhe. Vingadores. Beijo pra todos. Mas falando do Batman, o Marcos falou do Batman. Beleza, então. Então, um beijo pra vocês, gente. Se cuidem aí. Obrigada aí pelo tempão que tomou isso daí. A gente vai se falando durante a semana, tá? Beleza. Muito bem, vocês. Tá bom. Beijo pra vocês. Valeu. Bom domingo, abraço a todos. Falou, Bruno. Valeu, Alexandre. Grande abraço, pessoal. Tchau. Boa semana pra todos. Boa semana, gente. Boa semana aí. Do mal. Tchau, tchau, gente. Tchau. lá, jogo rápido, bate-bola. Meia torrada, Diego Hipólito. Adoro. Treinador, Dunga. Odeio. Lacraia. Adoro. Mulher Melancia. Detesto. George Michael. Adoro. Galvão Bueno. Detesto. José Sarney. Adoro. Não, odeio. Detesto, odeio. Não é odeio, detesto. Você detesta? Adoro. Adora. Detesto. Adora. Detesto. Adora. Detesto. Detesta. Adoro. Adora. Detesto. Detesta. Adoro. Adora. Detesto. Detesta. Adoro. Adora. Detesto. Detesta. Adoro. Detesta. Adoro. Adora. Detesto. Detesta. Adoro. Detesta. Adoro. Detesta. Adoro. Detesta.